Natal do Arrocha. Se quiser fica comigo, abra a boca e diz agora, ou chora. Se quiser fica comigo, abra a boca e diz agora, ou chora. Depois que eu for embora. Sucesso, Janine. Você, não sei decifrar suas palavras mudas. Esse seu jeito de me ver às vezes sufoca, agride e machuca. Será que é verdade o que dizem por aí? Que quando estou distante você só fala em mim. Tô entregando os pontos de bandeja em suas mãos, mas tome uma decisão. Se quiser fica comigo, abre a boca e diz agora, ou chora. Se quiser fica comigo, abre a boca e diz agora, ou chora. Depois que eu for embora. Se quiser fica comigo, abre a boca e diz agora, ou chora. Se quiser fica comigo, abre a boca e diz agora, ou chora. Depois que eu for embora. As palavras mudas, esse seu jeito de me ver às vezes sufoca, agride e machuca. Será que é verdade o que dizem por aí? Que quando estou distante você fala só em mim. Tô entregando os pontos de bandeja em suas mãos, mas tome a decisão. Se quiser fica comigo, abre a boca e diz agora, vou chorar. Fica comigo, abre a boca e diz agora, ou chora. Depois que eu vou embora. Se quiser fica comigo, abre a boca e diz agora, ou chora. Se quiser fica comigo, abre a boca e diz agora, ou chora. Depois que eu vou embora. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ou chora. Depois que eu vou embora. Sofrência de verão.